Bom dia, meus queridos! Segunda-feira, dia 1º de abril do ano de 2024. É isso mesmo, queridos. Estamos começando mais um dia, estamos começando mais uma semana, estamos começando mais um mês. Que maravilha! Jesus é bom, né, queridos? Com certeza absoluta, nosso mês de março foi uma bênção. Muitas lutas, batalhas, mas também muitas bênçãos, muitas vitórias. Não temos dúvida nenhuma que abril não será diferente, será um mês maravilhoso, será um mês abençoado, um mês especial, em nome de Jesus. Toma posse aí, queridos, toma posse. Amém, amados? Quero convidar você para começarmos esse dia, essa semana, esse mês, como sempre fazemos, falando com o nosso papai. Se você puder, dá uma paradinha aí para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Isso aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis. Vamos orar, queridos? Vamos juntos? Paizinho, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos iniciando mais um dia, mais uma semana, mais um mês na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, te louvamos pelo final de semana abençoado, Senhor Deus, final de semana maravilhoso, domingo, último domingo, Senhor Deus, domingo de Páscoa, onde podemos celebrar ali a libertação, a ressurreição. Louvado seja o teu nome, te agradecemos pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, como já falamos, Paizinho, e podemos levantar das nossas camas, abrirmos os nossos olhos, enxergar, levantarmos com as nossas próprias pernas, sem estarmos numa cadeira de rodas, sem precisar do auxílio de muletas. Paizinho, nós te agradecemos porque tudo isso é a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Paizinho. Te louvamos porque sabemos que essa mesma graça também tem alcançado aqueles que, porventura, tenham necessidade de fazer uso de uma cadeira de rodas ou de uma muleta, Senhor Deus, a tua graça também tem estado sobre a vida desses teus filhos, eu não tenho a menor dúvida disso. Por isso te louvamos, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Nós te amamos, Paizinho, e te entregamos a vida de cada um desses teus filhos que medita conosco nesse momento na tua palavra. Visita esse coraçãozinho, Paizinho. Quem sabe, Paizinho, nesta segunda-feira está abatido, entristecido, magoado, desanimado, decepcionado, angustiado, ferido, Senhor Deus. Tu sabes, Paizinho, tu conheces. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, entra com providência, Paizinho. Entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações. Derrama do teu bálsamo de Gileade sobre este coração, trazendo a tua paz, trazendo o teu refrigério. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Vem, Senhor Deus, entrando com providência e mudando circunstâncias, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, a derrota em vitória, a noite em dia, a tempestade em bonança, maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, vem abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, manifestando a tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma. Meu Deus, toca agora em cada órgão do corpo desse teu filho, dessa tua filha. Vem repreendendo toda dor, vem repreendendo toda infecção, vem repreendendo, Paizinho querido, esse nódulo, esse tumor, esse câncer, em nome de Jesus. E repreende também, Paizinho, todo desânimo, toda apatia, toda tristeza, todo aperto no coração, angústia, ansiedade, desejo de suicídio, síndrome do pânico, depressão. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo nesta segunda-feira os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, queridos, graças a Deus. Ouça agora, com o Pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Agora sim, queridos, obrigado, Vitor. Depois dessa mensagem aí do meu filho Vitor, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando hoje, amém, queridos, Mateus capítulo 12, os versos de 38 a 41, que nos dizem assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Título da nossa meditação de hoje: coração endurecido, olhos e ouvidos espirituais fechados. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, estamos de volta com as nossas meditações no livro de Mateus, já que na semana passada, por ocasião da Páscoa, nossas meditações foram todas no livro de Êxodo, no capítulo 12. E, obviamente, meditamos especificamente sobre a Páscoa e sobre o Cordeiro Pascal, Jesus. Queridos e queridas do PSM, no texto separado para a nossa meditação de hoje, nós vemos alguns escribas e fariseus pedindo a Jesus que lhes mostrasse algum sinal da parte dele que comprovasse que ele era de fato Messias, como se não bastasse os milagres que ele já havia operado bem diante dos olhos deles. Preciosos e preciosas do PSM. Jesus então lhes afirmou que nenhum sinal seria dado àquela geração má e adúltera, além do sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Assim como o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra, Jesus estava falando de si mesmo e do que lhe aconteceria em breve. Lindões e lindonas do PSM, o mestre ainda chegou a afirmar, ou a declarar, que diante deles estava alguém maior, muito maior do que Jonas. Mas aqueles homens, além de não conseguirem enxergar isso, não eram capazes de entender o que Jesus estava falando. Sabe por quê? Porque estavam com seus corações endurecidos e, consequentemente, com seus olhos e ouvidos espirituais fechados. Príncipes e princesas do PSM, exatamente assim que acontece ainda hoje, comigo, com você, com todos nós. Se endurecemos os nossos corações diante de Deus e da sua palavra, nossos olhos e ouvidos espirituais permanecem fechados. Por isso, não endureça o seu coração quando estiveres diante de Deus, porque coração endurecido, olhos e ouvidos espirituais fechados. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, que diante de Ti amoleçamos o nosso coração, para que sejam abertos os nossos olhos e ouvidos espirituais. Te louvamos, Paizinho, por estarmos iniciando mais uma semana e mais um mês meditando na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua segunda-feira seja simplesmente maravilhosa, que a sua semana seja tão somente sensacional e que o seu mês de abril seja nada menos que espetacular. Permitindo nosso Deus, amanhã, terça-feira, nós voltaremos. Sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação este podcast com todos os seus amigos, parentes, contatos, mas compartilhe com vontade, sem moderação. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.